Sou grato a Deus pelo dia do amor e por você existir. No alvorecer, você está junto a mim e eu olho pra vida a sorrir. Oh, carinho, ternura, vou dedicar pra todo sempre te quero amar. Sou grato a Deus pelo dia do amor, dia feliz, dia feliz, dia feliz assim. Grato a Deus nesta linda união, eu e você em amor. O que sonhei tão real se tornou, e tão feliz sim eu sou. Sou grato a Deus.